A doutora Susana Dias Ramos, a nossa neuropsicóloga de serviço, sempre às sextas-feiras. Acabou de entrar ao serviço. E pá, pois nós não paramos, também trabalhaste ontem. Eu também trabalhei. Há que fazer girar o mundo até nos feriados que no concerto na saúde. Olha, eu gostei. Há que fazer girar o mundo. Por isso qualquer disparate que eu diga hoje é completamente compreensível e perdoável pela ausência de horas de sono que eu tive. Não, mas essas coisas não acontecem. Eu fui comemorar o São João no meio de amigos, que foi delicioso. Ai, que bom. Sem confusão, porque ficamos longe da confusão principal. Exatamente. Com uma vista sobre fogo, eu acho que foi o fogo mais bonito que alguma vez. Ou seja, sentiste o mundo é meu. Senti-me enorme, o mundo é meu, porque ali de cima ia ver o fogo todo, foi ótimo. Valeu muito a pena. É um pouco essa sensação que nos transmite. O mundo é meu. Olha, e pode ser uma frase aplicada, por exemplo, às relações, que é o nosso tema de hoje. Discutir as relações, já está aí a frase para comentar, a pergunta para comentar no Facebook da Rádio 5, em www.5fm.pt. Vamos falar de relações com a doutora Susana Dias Ramos e discutir a relação. Será que melhora a vida do casal? Queremos saber opiniões. Podemos não passar só por aí. As relações... Sim, podemos passar pelas relações em geral e o quanto ralhá-la pode ser bom. Nós dizíamos aqui em off um provérbio que existe, que é casa ralhada é melhor governada. É verdade? Eu acho que sim. É importante discutir determinadas coisas, discutir determinados assuntos, as pessoas comunicarem umas com as outras acima de tudo. Aqui é o discutir. Não é discutir arrancar cabelos e dizer palavrões, não é esse discutir. É discutir conversar. Exatamente. Às vezes mas usa-se muito mal a palavra discutir. Vamos discutir um assunto e as pessoas acham que discutir já é amarralhar o assunto e não é bem isso. E eu acho que é muito importante nas relações discutir-se todo e qualquer tema. Exatamente. É importante numa relação a pessoa estar equilibrada e bem consigo própria. Porque para te dares a alguém é preciso primeiro aprenderes a compreender-te e saberes-te dar. Exatamente. Porque se não te souberes dar, vais dar o pior de ti. Até porque se isso não acontecer, o que é que vai, o que é que te vai obrigar a fazer? A rastejar aos pés do outro. Mais cedo ou mais tarde deixas de rastejar. Isto de rastejar aos pés de alguém dura o tempo que dura. E estamos a falar das relações matrimoniais, namorados, entre amigos, profissionais. Assim não vale a pena cada um. Ai, o que é que eu estou para aqui a dizer? Ah, Conceição, vais bem, continua. A chamada psicóloga adiada. Psicóloga de louco, todos nós temos um pouco. Por isso, vai lá. Portanto, não desadia-te. Não vale a pena. Ou seja, para te perguntar, é uma questão de sabermos o lugar que ocupamos. E é preciso nós primeiro descobrirmos o lugar que ocupamos em nós e no nosso mundo para depois conseguirmos ocupar o lugar com alguém. Nós, quando nos entramos numa relação, perdemos um bocadinho o eu para passarmos a ser o nós. Mas o nós, em momento nenhum, pode anular o eu pessoal da pessoa. E é o que acontece muitas vezes. As pessoas auto-anulam-se para fazer o outro feliz ou começam a namorar com alguém. Eu acho... Nós temos um defeito muito grande. Nós, ser humano em geral, não é? Nós mulheres. Nós, ser humano em geral, não vamos ser mal compreendidas, não é? Mini sai salto alto. Nós mulheres temos defeito, não. Nós, ser humano, temos um defeito muito grande, que é envolver-nos com alguém, apaixonamos-nos por alguém, por esse alguém. E apaixonamos-nos por esse alguém, por aquilo que ele é. E depois perdemos imenso tempo a moldar essa pessoa para ela deixar de ser como é. Exatamente. E depois cansamos-nos e não gostamos da pessoa porque ela acaba por se transformar naquilo em que nós a tentamos moldar. Exatamente. Por isso, a ideia é ficar quieto. Não mexa. Não mudar. Cada um é como é, utilizando, entre aspas, uma expressão que se usa, cada um é como cada qual. Exatamente. E alguém dizia muito bem, por cá, um destes dias, uma relação não é 50-50, mas sim a 200%. Tu és 100%, eu sou 100%. Eu sou 100%. Exatamente. Ponto final. Muito bem. E depois aquela frase, vamos discutir a relação, é uma frase que parece que... Há qualquer coisa que não está bem, há qualquer coisa que é preciso levar. Pode haver um pontinho ao seu a limar. Exatamente. Mas se não discutirmos, como é que vamos limar? Mas quando estamos a falar ou lançamos essa frase aos homens, parece que os arrepia. Porque eles creem que vem por aí problema. É. Eles deduzem logo que vem encrenca para o lado deles. eles entendem discutir a relação como... Tu sabes que os homens são mais simplistas no que concerne a sentimentos numa relação. Uhum. Se a relação está confortável e está sem problemas aparentes, discute-se aqui, discute-se ali, ajeita-se aqui, ajeita-se ali, eles são mais, mais levianos. Não é um leviano pelo negativo, às vezes até pode ser positivo porque se preocupam menos. Uhum. Mas nós, mulheres, somos mais sentimentalistas, mais emocionais. O racional fica um bocadinho mais adormecido. Achas que o homem não presta tanto atenção a essas coisas, ou seja, eles chegam mesmo a desligar? Eu acho que eles estão a evoluir nesse patamar, mas a realidade é que se andarmos uns tempos para trás, umas décadas para trás, o homem não ligava nada a isso. E agora não. Agora vai ligando também. Ele próprio, se não se sentir equilibrado e que se não se sente bem com a relação, vai discuti-la e vai querer ajeitá-la, por assim dizer, a seu bem-querer, para que o bem-querido dele fique melhor. Eles até entendem que há um fundamento para discutir a relação. Eu acho que se eles não entenderem, Conceição, a pessoa não deve ser lá muito certa. Porque se nós estamos com alguém e essa pessoa não está bem, e nós não temos a capacidade de ver que essa pessoa não está bem, de não lhe dar colo, de não a cuidar, de não a acarinhar, de prestar atenção a pormenores importantes, estamos nem aí para a relação. Ou seja, diz o Marco Oliveira, está connosco em Vila do Conde. Mulheres, não adianta, nem tentem discutir a relação com os homens. Ele nunca presta atenção àquilo que vocês têm para dizer. Principalmente em situações de stress. A atividade nossa, cerebral, sofre redução significativa. Boa, e Mário. Assim, agora só falta perceber. Mário, de que lado é que está? Do nosso. Vou ter que dar uma tacadinha. Cá vai, com licença. Vamos lá, Mário, obrigadíssima pela sua participação. Com licença, acabou. Pela coragem. Os homens não conseguem fazer duas coisas ao mesmo tempo. Organicamente não estão preparados. Olha que isso pode ser perigoso. Mas é a verdade, não sou eu a criticar o homem, porque eles têm um lucro imenso relativamente a essa atividade. O facto de eles não estarem programados, por assim dizer, nós só estamos programadas para fazer mais do que uma coisa ao mesmo tempo, porque experimenta fazer um parto sem conseguir fazer diversas coisas ao mesmo tempo. Pois. A mulher tem que estar preparada para respirar, receber a contração, saber que não pode puxar apesar da vontade existir, quando pode puxar, controlar a dor. Tu que já és mãe, eu não sou, mas as mães têm este sensor. Como é que tu acordas quando o bebê faz ninho? Tão baixinho. Pois, nós temos faz, um sensor. E às vezes nem é preciso fazer e já a mulher acorda antes e dá-se vinculação. Muitas mães não são mães biológicas, recebem uma criança de adoção e fazem exatamente a mesma vinculação. Ou por seja, isso nós estamos organicamente preparadas para prestar atenção a diversas coisas ao mesmo tempo. Eles não. Daí eles terem um metabolismo mais acelerado, terem capacidade criativa, muitas vezes, que a mulher não tem. Por isso é que se vê hoje em dia homens em profissões que antigamente eram tipicamente femininas e a ter grande sucesso, como cabeleireiros, estilistas, designers de interiores. É por sensibilidade, portanto. É por criatividade. É que já não é tanto por sensibilidade, a mulher rege-se mais a sensibilidade, eles regem-se mais a criatividade. E porquê? Eles conseguem se embrenhar ali de tal forma que nada os distrai. Eles têm um problema, e é aqui a sorte deles. Têm um problema e conseguem ausentar-se do problema, porque precisam da sua capacidade para fazer outra coisa qualquer. Nós, como temos esta triste capacidade de fazer imensas coisas ao mesmo tempo, não conseguimos desligar de nada. Então ficamos sintonizadas em diversas rádios ao mesmo tempo, então não ouvimos nenhum. Ou seja, há uma comunicação diferente entre os homens é e nós. É, ou seja, mas pensam, sentem, percebem, reagem, respondem, amam, optam, precisam e apreciam é as formas distintas da mulher. Distintas. Não convém. Tu se vais discutir ou amarralhar uma relação aos berros, 90% do ouvido dele fica seletivo logo. Atenção, nós começamos por dizer, discutir a relação não significa... marralhá-la. Exatamente. É conversar ou transformá-la numa relação. Se é uma relação, saia daí. Olha, vamos para os livros. E há um best-seller, curiosamente, que explica muitíssimo bem este assunto, para quem o leu. É o livro Homens são de Marte e as Mulheres são de Vênus. E são. Para quem já o leu, ali está bem, bem provado e reprovado que efetivamente tem. Eu gosto muito desse livro porque além da... da diferença emocional vem esta tal diferença orgânica, porque organicamente nós somos diferentes, e já dissemos isto aqui muitas vezes, nós somos altamente regidas a hormonas, uma quantidade de hormonas que não acaba mais, eles não. Eles são menos regidos a emoção e a alterações hormonais, não as têm, porque não têm necessidade de as ter. Nós temos oscilações hormonais a cada padrão de 21 dias. Que é aquilo que chamam uma seca. E eu chamava-lhe outra coisa que não é permitido dizer em rádio, mas que é tramado com F. Exatamente. É. que é. Porque a cada 21 dias o nosso organismo passa por uma provação tremenda. E o homem ainda goza que a mulher tem síndrome pré-menstrual. Eu gostava de os ver com uma cento e tal hormonas todas desreguladas a passar determinados fatores. Às vezes não podemos esquecer que a mulher tem imensas pequenas tarefas de guerreira. Que passam despercebidas aos homens. Os filhos e o cuidar da casa são essencialmente isso. A mulher trabalha hoje em dia como homem, não é como antigamente. Sim, ficava em casa. Muitas horas trabalha, fora de casa, exatamente. Responsabilidades acrescidas. É exatamente a mesma, Susana, responsabilidade do homem. E também vamos olhar do lado deles. Sim, sim. A partir do momento em que há essa transformação social, que não deixa de o ser. E cultural, sim. Cultural, comportamental, porque para além, por vezes não são só as necessidades... E não é? Houve uma necessidade económica da mulher exatamente, de trabalhar. Exatamente, as necessidades económicas, de certa forma, eles acabaram por se adaptar também e acabam já por compartilhar essas responsabilidades. Alguns, e essas necessidades. Tu sabes que essa adaptação não está enraizada. Aquilo ainda não houve dizer. Tempo de se criar esse condicionamento, como diria Pavlov. Eles ainda não estão condicionados para isto. Ou seja, as coisas evoluem de uma forma constante e permanente. Mais rápido a que mentalidade ainda não. Exatamente. Ainda exatamente. Não há essa mentalidade para acompanhar. Nós não evoluímos racionalmente ou nós tentamos. Nós tentamos estar na vanguarda. Às vezes lá, quando nos apercebemos, mas isto é bom. É o tal discutir connosco próprios. O mundo vai evoluir. Eu estou a sentir que não estou com o mundo, então paro, discuto comigo própria e ando três passos para a frente. E é curioso que acaba por se sobrepor um pouco à relação do casal aquilo que se discute: o orçamento, a parte económica, os horários, mas depois não há esta discussão entre tu sabes a necessidade que eu de perceber acho que... Até onde é que um é capaz de esticar a corda e o outro não aguenta assim tanto. Não convém começarem a aparentar-se do elástico e andarem a esticar. Não convém esticar a corda numa relação, convém cuidar. Uma relação que é baseada no companheirismo e na confiança e não na paixão é uma relação para toda a vida. Uma relação que é baseada única e exclusivamente na paixão irracional, no amor descontrolado, vai ser marralhada por anos a fio, até que vai aparecer alguém de fora que vai dar uma segurança a um ou estabilidade a um dos dois, e esta relação vai ter um culminar. Isto do marralhar é muito divertido, até aos 25, 30, vá. E depois a partir é dos 30, como nós já discutimos aqui, a gente quer lá marralhar alguma coisa. Exatamente. Queremos paz, tranquilidade, companheirismo, divertir sim, mas sem com alguém favores. Que nos faça, sem favores, alguém que esteja ali presente, mas que nos dê estabilidade, alguém que nos dê colo quando é preciso. A mulher alguém continua a procurar presente. Muito essa estabilidade. E o homem também. Esse fenómeno é muito nítido. O homem procura uma mulher que o ame e que o cuida. Aquela coisa da paixão louca, a beleza. Não, hoje em dia eu acho que a beleza realmente já não se põe à mesa. Mais um. Okay, não se põe mesmo, porque hoje em dia procura-se a pessoa, não consoante a beleza. Claro que vamos subir um bocadinho a fasquia da idade, a faixa etária, vamos ver onde é que já é importante. Porque eu acho digníssimo, nós andamos a curtir a vida, como diria a minha avó, até aos 30, sem grandes preocupações. A não ser que nos apaixonemos por alguém que valha realmente a pena antes disso e levar uma vida tranquila, porque essa pessoa nos dá essa estabilidade. Depende também da vida de trabalho que nós levamos. Como as mulheres hoje em dia estudam até mais tarde, este fenómeno de ser mãe mais tarde, de casar mais tarde, do relacionamento começar mais tarde, tem a ver que com o ser um o princípio agora acaba por ser exatamente. Viagem, de certa se decides fazer um curso superior, tu só estás preparado para iniciar uma vida lá para os 30, porque precisaste fazer o curso superior, trabalhar e não trabalhar, arrancar com a tua vida, estabilizaste economicamente, quando é que tu estás preparada para ter filhos e depois dos 45. Não convém que a primeira gravidez seja por aí. Podemos discutir isso de outro tempo. Não, não convém. Exato. Uma primeira gravidez a partir dos 35 já requer uns determinados cuidados. Ou seja, deixa-me fazer contas, um, dois, três, daqui a 3 anos. Okay. Daqui a 3 anos. Convém, não convém que a minha primeira gravidez daqui a 3 anos eu tenho que começar a pensar nisso. E penso, não é? Daqui a 3 anos, ainda não cheguei lá, quando eu chegar lá logo se vê. Para já, sim, eu vou cuidando dos meus sobrinhos emprestados. Está aí a pergunta no Facebook para comentar em minissaia salto alto, discutir a relação, melhorar a vida do casal, www.5fm.pt ou então através do SMS 96-760-7903 da Rádio 5. Parece que há aqui um homem que sim, agora quer rir. Com a nossa participação ou com o tema do nosso programa de hoje. É o Mário? Não, por acaso é o Ivo. Ivo, sai do sol. Qual Ivo? O Ivo, Ivo. O senhor terapeuta da fala. Sim, esse Ivo. Ivo, faz-me um favor, sai do sol. Ele está na praia. Não sei, mas pode responder-nos. Está pela praia? Não. Não se trabalha hoje, não. Fim de semana XXL, ok. Prolongado. Depois temos a participação da Diana, que diz: amar é sorrir e viver momentos felizes. É esta simplicidade que nos dá o conforto de viver a dois. Discutir é bom, estamos sempre a aprender a ver coisas novas, a ter ideias, perspectivas novas do mundo. E mais importante, nós mudamos ao longo do tempo. Muitas das discussões a dois existem porque não o admitimos. Diana, aquele um beijinho grande. Nós por vezes tendemos a não admitir as coisas como elas são na realidade, realmente. É tal diferença, não é? É o hábito, o apego que nós falávamos aqui a semana passada, na perda, o final de uma relação, o acabar, o decidir a partir de agora acabou, porque isto não me faz bem e eu preciso de evoluir e mudar. Sim, o hábito é pior que o amor, mas muito pior, sem comparação. E depois o hábito faz o monge. Pois faz, mas se lhe tirares o hábito, ele nem monge é. O que é que eles e elas sentem? O Ivo acha que eu estou ao sol. Basicamente. O Ivo acha que eu estou ao sol. Mentira, porque eu não acredito que ele tenha opinião diferente que eu sei. Por isso nós vamos aproveitar. Não, vamos aproveitar que ele não tem voz ativa hoje. Não tem. Eu achei piada porque ele chegou aqui e espreitou e diz: sai do sol. Quero rir. Não é? Então, eu é que lhe disse: sai do sol. Eu sai acho do que ele sol. Percebeu. Ok? Agora isso pode ver. Ele tem. Tu sabes que às vezes os homens usam uma proteção, tipo estas raparigas. Fator 60. Elas já descobriram que afinal nós somos sensíveis. E ele pensou: ai, vou rir, porque rir é o melhor remédio, é o disfarce. Exatamente. Não é? Porque ele é um homem sensível, sem dúvida. E até todos, porque. Mas é curioso, porque não gosta muito de admitir isso. Continua a querer comportar-se como. Com toda a masculinidade. Pois, senhores, eu vou-vos contar um segredo. As mulheres adoram homens sensíveis. Mas eles acham que não. Acham que não. Macho. Só lhes falta o avental dizer macho, macho man. Mas não, as mulheres gostam de homens sensíveis que cuidem delas. Numa fase inicial, um cowboy pode ter muita graça. Ou seja, a onda dos feios, porcos e maus. Tem graça só no início, tem muita feromona, o aroma ao homem, mas passa rápido. Depois? Rápido, rapidinho. É? Depois? Depois vem a sensibilidade, porque tu gostas de chegar a casa e ter um par de ouvidos que te ouça. Pois. Há um filme que eu adoro, que é o. Olha, o Woody Allen. É fantástico. O Woody Allen é. Mas o Woody Allen está muito lá na frente, ele não tem medo de assumir que é um sensível de primeira apanha. É um bom exemplo, que tantos gostam e tão poucos seguem. É verdade. Há um filme que eu gosto muito com a Jennifer Lopez, a Susan Sarandon e o Richard Gere, que é o. Shuri Dance, como é que é? Eu não vi. Ensinas-me a dançar? Ou alguém me ajude, que me lembro do filme, como é que se chama? Pensas, podes dançar comigo? Ou, agora fiquei na cabeça com o programa do Pensas que Sabes Dançar, mas não é nada disso. Nada. Mas tem a ver com um homem que está numa relação, é um homem, o Richard Gere é casado com a Suzanne Sarandon e a relação está adormecida. Criou a rotina e a monotonia. E a determinada altura ele vai no metro e vê uma bailarina, que é a Jennifer Lopez, que está numa escola de dança. E ao contrário do que se possa pensar, ele não sai para a escola de dança para engatar a Jennifer Lopez, e não é nada disso que acontece. Ele vai à escola de dança ter aulas de dança porque descobre qualquer coisa que pode apimentar o casamento. É ele aprender a dançar e levar a mulher a dançar, que é uma coisa que ele nunca fez, e assim termina o filme. É uma coisa curiosa que entre os casais isso não acontece. E procuram essa pimenta fora, lá fora. É, mas ele vai buscar a pimenta. E o enredo roda ali um bocadinho, porque a determinada altura a mulher, que é a Susan Sarandon, acha que ele tem um caso, porque chega tarde a casa, anda feliz e a dançar por casa, não é? Porque está ali qualquer coisa que não está, está disfuncional, e contrata um detetive para ver dele. E o detetive acaba por descobrir que ele frequenta esse salão, mas não vê o que ele anda a aprender as aulas de dança. Vê-o com esta rapariga, não é? Que é Jennifer Lopez, que ainda por cima é muito bem apessoada, a dançar, e o detetive acaba por dar em cima da Susan Sarandon, porque como ela está acessível, volátil, por ter descoberto que o marido casou. E há uma expressão durante este filme em que ela diz que eu decorei e que adoro, amo, só podia ser uma Susan a dizer uma coisa destas, que diz: nós casamos, você, porquê que você casou? E ele pergunta-lhe, e ele diz: porque nós precisamos de alguém que assista ao nosso sucesso e ao nosso evoluir. Nós precisamos de alguém do nosso lado que assista e com quem compartilhemos os nossos sucessos, os nossos fracassos, as nossas vitórias. Porque se nós fazemos alguma coisa e ninguém vê, essa coisa não é válida. E se a pessoa que está ao nosso lado não sabe bater palmas nos nossos sucessos e limpar as lágrimas nos nossos fracassos, não é válido para estar do nosso lado. E ela acaba por não trair o marido, porque não tinha justificação para o fazer realmente, e ela não sabia. E o filme termina numa coisa muito bonita, porque ela trabalha no shopping com beleza, ele vai lá com uma rosa, apanha um tango a tocar no shopping e dança com ela, e o casamento leva ali mais que picante, um chili. Aquilo muito é bom. Uma... muito bom. Muito bom, muito Susana. Bom. Este filme é altamente recomendado. Se eu me lembrasse do filme, também era muito bom. Se alguém, por favor, se alguém, por favor, se lembrar do nome do filme, Shuriken Dance, é assim uma coisa em inglês, em português não faço a mínima ideia como é que se foi traduzido, que é sempre à letra, não é? Por isso. Ou seja, mas um é com estes bem, três. Bem visual para explicar. Adoro. Ou ajudar este filme este é tema. Muito bom para explicar este tema e a importância do sair da monotonia. E eu acho que a grande responsabilidade da monotonia neste momento, neste país, vamos falar de Portugal porque estou-me borrifando para tudo que está da fronteira para lá. Exato. Pronto, a Espanha tem um lugar que é cativo. Bien. Salamanca, mais exatamente. Está aqui cativo, não claro. Sei. Mas pronto, vá, da fronteira para lá, este exatamente. Programa vamos dedicar aqui aos portugueses. Economicamente, nós estamos mal. O fazer fins de semana românticos, o sair daqui, dar uma escadinha, ir jantar mais vezes fora, ir ao cinema. Já quando economicamente estávamos bem, já era mal. Já não aconteciam. Mas agora imagina agora, mas havia relações em que aconteciam e agora é mais complicado então, fazer procurar estas coisas. Outras alternativas, Susana. Era isso que eu ia dizer. Um bom passeio à beira-rio não custa dinheiro. Por e exemplo. Às vezes é tão romântico. Tá, tomar banho de água de mar às 4 da manhã, corajosos, naquela água boa que tem lá essa. Olha, desafios. Posso Olha, fim de é semana, ótimo. Temperaturas a subir, 4 Banhinho da manhã. Banhinho às 4 da manhã na Praia de Lessa, senhoras, celulite vai desaparecer. Qualquer pele flácida evapora no momento. Reumáticos, artroses, vai melhorar automaticamente. O choque térmico vai fazer maravilhosamente bem à sua pele. Ou então poderá refletir a propósito do nosso tema, durante o fim de semana. Será que discutir a relação melhora a vida do casal? Pode comentar. Lembrando que discutir não é marralhar. Exatamente. Discutir. Não, dialogar, ok? Lembrando que poderá fazer a sua participação através do Facebook da Rádio 5 em www.5fm.pt ou através do SMS 967607903. O que é que eles e elas sentem quando discutem? Diz-nos a Márcia Oliveira. Está connosco em... como é que se chama? Exatamente, Oliveira do Douro. As mulheres querem conversar sobre a relação porque estão tristes e querem sempre sentir o melhor. E para se sentir melhor, igualmente. Os homens não querem conversar porque falar não faz com que se sintam melhor. Entendo que isto, pela experiência que me assiste, deixa-os sempre piores. Assim acaba por acontecer, ela por vezes obriga-o a falar, ele não quer, os dois acabam por se aborrecerem, serem decepcionados, desligados, e a solidão resulta deste encontro divergente. Obrigadíssima pela sua participação. Obrigada, Marcia. Sem dúvida. Há uma coisa que eu acho que nos passa a nós mulheres um bocadinho ao lado em relação aos homens. Quando nós estamos insatisfeitas, eles têm um sentimento que não, ou que revelam de uma forma errada e que nós não conseguimos compreender, que é a frustração. Eles falharam, se nós estamos infelizes. E nós estamos-lhes a dizer de lata, com as letras todas, tu falhaste. Eu estou infeliz e a culpa é tua. Ou seja, assim. Mas não dizemos assim. Nós normalmente dizemos com um tom bem alto, de dedo no ar em riste, que de, porque isto e isto. Depois juntamos sempre ali uma panóplia de coisas que não tem mais fim. E o sentimento que está do outro lado, por aquilo que eu me tenho vindo a perceber, é de frustração. Eu não estive lá, eu falhei. Eu errei. Ele fica frustrado. Esta sensação de frustração acaba por se revelar e passar de uma forma errada para fora. E nós entendemos isso erradamente e achamos que ele ainda está a tangar connosco, não é? E eu estou aqui desesperada a puxar cabelos e este indivíduo está aqui ainda cheio de razão e a responder-me torto e com duas pedras na mão. Quando às vezes, se nós fôssemos lá com mais carinho e com mais calma e dissesse, em vez de dizermos, tu fizeste isto errado, se nós chegamos e dissemos, aconteceu isto e eu senti-me assim, não dá para da próxima fazeres antes assim. Ou eu ia sentir-me tão bem se o fizesse de outra maneira. É o tal diálogo sem discussão. Eu preciso. As pessoas não usam esta expressão que eu acho tão importante. Eu preciso que me dês atenção ou mais atenção. Eu preciso que tu fales para mim de outra maneira, porque há momentos em que eu preciso. Eu vejo muito pouco isto em terapia de casal. É uma forma diferente, seguramente, nos géneros, de reagir às situações de stress. Não achas que os homens têm tendência a pensar silenciosamente sobre o que os está a incomodar? Racionalizar mais. Eles, quando vão para uma discussão, têm os argumentos preparados. Nós não. Vai com tudo. Vai com o sentimento, com o racional, com o sentimento da prima, da vizinha, de cima, de baixo. Os exemplos, porque eu vi num filme, porque na novela estava assim. Depois baralha-se os sentimentos todos. Apontem num papel. Racionalizar antes. Quando acontece alguma coisa entre o casal, e isto é o segredo da sanidade do casal. Quando acontece alguma coisa ou se descobre alguma coisa que nos perturba bastante, nós devemos ter essa discussão no dia seguinte. Quando já passou a raiva. Porque no momento da raiva nós não vamos discutir só aquilo. A discussão vai começar ali, mas tu tens que ir buscar mais argumentos que te enraiveçam. Então vais buscar coisas que já deviam ter sido esquecidas, porque se são para esquecer, são esquecidas. Eu recebo muitas consultas, às vezes perguntam-me, e eu não me posso esquecer hoje dos e-mails que recebemos durante a semana, porque esta semana, obrigada a todas as pessoas que me escreveram, eu senti-me tão bem. Cada vez que abri a minha caixa postal, toca-me no telemóvel, eu plim-plim um e-mail de gente que eu não conhecia, foi bom demais. Podem continuar a enviar, que eu adoro. E alguém me perguntava, as pessoas chegam até mim pelo Facebook, mas o meu Facebook é privado, por isso não conseguem entrar na página do Facebook. Espero que entendam o porquê de ser privado, não é? Óbvio. Eu não aceito convites de amizade de pessoas que não conheço, mas disponibilizo as fotografias da rádio publicamente, não estão privadas, e este assunto. O e-mail, eu tentei pôr em baixo, mas eu, como sou uma expert da tecnologia, acho que consegui porque eu recebi e-mails. Para quem não o tem, é o meu nome, é susanadiasramos@gmail.com. Aí está. E podem enviar perguntas que me fizeram, sugestões para programas. Nós temos programação para o ano todo já. Uma lista de programas, eu vou trazê-los para a semana, porque eu arquivo, porque acho giro ter em arquivo estas recordações. Coisas, claro. Obviamente não vou imprimir os e-mails, as pessoas podem ficar descansadas dos assuntos que enviaram, a quem eu já respondi, respondo sempre. Se não for um dia antes, é no dia depois. Respondo sempre, mas a todos quero agradecer. E houve pessoas que enviaram muitos pedidos de determinados temas. E eu, com isto, perdi-me que eu ia dizer qualquer coisa e se me varreu. Olha, Susana, eu aproveito porque estou aqui a rir, acho curioso. Para já vamos a esta participação de Florinda. Bom dia, estou no vosso programa. Está a ser importante a vossa entrevista, a vossa conversa. Eu estou a adorar. Beijos, igualmente. Imagina, para a Florinda. Ainda. Ai, espera aí, está para aqui saltar o Juanes. Nada disso, nós queremos, não podemos até parar. Esse quer participar. Isto sincero. Depois pode estou vir. Aqui a rir à brava, porque... Esta cadeira aqui ficava lindamente com ele. Por exemplo, ai, Juanes. Ai, volta, ai. Conceição. Desculpa, não concordo que estejamos mal. Isto faz um bocadinho à pergunta, uhum. mas também está lá. Desculpem, não concordo que estejamos mal. Sinceramente, não estamos... assim tão mal, porque ainda vemos os restaurantes cheios, vemos o Algarve cheio, os hotéis cheios, sinceramente há coisas românticas para fazer e que não custam dinheiro, basta ser romântico como eu. Como é que se chama a senhora? E ter... Anónimo. É, um anónimo ainda por cima. E ter imaginação, ir para as reservas do Gerês, passear na praia, basta ter imaginação, vontade de estar com o parceiro. Anónimo, revele-se, porque há por aí muito coração feminino que a esta altura estaria... Está aqui a participação do Ivo, afinal teve coragem e entrou. Olá, Ivo. A minha opinião é que discutir revela diferentes personalidades e diferentes pontos de vista, o que faz com que se complementem. Discutir faz bem, provoca diferentes pontos de vista, revela o que há ou existe de diferente e aprendemos a moldar-nos sempre um ao outro. Oh, Sator, nunca me enganou. Eu bem disse. Eu bem disse que ele estava... Ah, espera, e continua. A relativamente nos... ao homem e à mulher, está aqui a questão. A mulher não vive sem o homem. Desculpe, Ivo, porquê é que não começou ao contrário? Que o homem não vive sem a mulher. Pensa, okay. Que foi por uma questão elegante e ele começa pela senhora. Pronto. A mulher não vive sem o homem. Sempre foi assim, e nós estamos lá, bem no alto. O nosso carinho, o nosso amor, o nosso sorriso e amizade são indispensáveis e vocês não vivem sem isso. Por isso é que, quando, isso, por isso é que quando não se revela isso no homem, nós vamos à procura de outro. Ups. É simples e objetivo. Dúvidas, dia, Ivo, não. Não. Dúvidas? É um prazer para o dia. Foi pôr o dedo no ar. Há dúvidas? Não. Não. Quando não se, obviamente que quando o homem se revela desta maneira, a mulher está completa. Uhum. Quando o homem não se revela, vai falhar alguma coisa, vai faltar alguma coisa, ela vai procurar noutro sítio. Inicialmente procurou conforto nas amigas. Uhum. Ou nos amigos. Sim, sim, sim, sim. E depois os amigos estão por perto. Amigos. Os. Nos são as amigas. Amigos, claro. Estão por perto. E os amigos também têm amigos que não são amigos delas. Que têm os mesmos problemas, que se entendem, que se apoiam. E vai-se criar o tal laço de companheirismo que falha no casal. E depois os... Desculpem, e depois o volume aumenta. Coisa. E depois o volume aumenta dos casamentos com filhos e os amigos na relação deles. Susana, uma participação anónima. E os amigos na relação deles. Exatamente. Eles, exatamente. E os amigos. Nós temos aqui uma participação muitíssimo relevante que eu vou guardar como anónima porque, e podes dizer. Porque veio. De um homem que trabalha essencialmente com beleza e com mulheres. Ela! E que me diz que a consulta dele é procurada essencialmente por mulheres que se sentem muito feias por culpa dos homens. Faz. E que se deixam chegar a pontos de ausência de beleza, em que não é a beleza que falta, para lá que eu posso estar a dizer a geneira, ele está a ouvir do outro lado. Não é a beleza que falta, o que falta é a autoestima. E as pessoas as mulheres deixam de cuidar delas próprias porque o homem não tem uma palavra. Sara, mas essa questão da autoestima não é uma responsabilidade do outro, é uma responsabilidade minha comigo mesma. Sem dúvida. Mas e se... também estar a culpar o outro porque estou em baixo, fazes-me sentir assim, porque efetivamente não começas por não gostar de ti, se não gostas de ti, mas o outro não pode gostar. Imagina que tu tens qualquer problema, tu até gostas de ti, mas por qualquer motivo, por qualquer problema, tu não andas lá muito bem contigo própria. E a pessoa que está do lado não te dá uma palavra, tu arranjas, empriquitas-te toda, perdes imenso tempo e não ouves sequer um, é lá. Ou estás bonita. Eu que sou mulher, não hesito, e tu sabes que é verdade, porque já sucedeu contigo. Eu que sou mulher, se olho para uma amiga minha e acho que ela está um chuchu, eu digo que ela está um chuchu. ponto final. Ótimo, eu acho que é importante. Se eu estou a olhar e estou a ver, e sou mulher e não tenho segundas nem terceiras, muito menos quartas intenções, se eu estou a olhar e estou a ver que a pessoa está bonita, está diferente do costume porque escolheu uma roupa diferente, ou porque mais justa, no caso, ou porque ou a cor é diferente, ou tem qualquer coisa diferente. Se eu estou a olhar e estou a ver, porque é que vou guardar para mim? Se eu estou a pensar, puxa, lançaste. Muito jeitosa, não é? Matinalmente, para quem não sabe, Conceição Pedro Gomes subia as escadas ali há bocado à minha frente e eu disse, é lá. Não é? Eu sou catraia compromissada, não posso, não é? Dar-me não grandes desfrutes. Não há esses problemas. Sou um elogio seguro. Agora, eu pensei para mim, porque é que eu haveria de guardar para mim? Suzana, mas pergunte, as relações também se educam nesse sentido? Claro, a tal discussão. A tal discussão. A tal que não é marralhar, é discutir. Exatamente, é discutir, isto é não me faz bem. Eu não me sinto bem com isto. Vamos fazer de outra maneira. Vamos experimentar os dois. Não é? A culpa é tua. Tu é que fizeste errado. Isto é válido para os dois lados. Porque és sempre a mesma coisa. Porque eu já estava à espera. Então esta, em terapia de casal, sentam-se os dois. Eu às vezes gostava de filmar. Não é permitido isto em consulta, mas filmá-lo só para lhes mostrar o disparate que vai ali numa primeira consulta, porque a primeira consulta normalmente é um dos dois decidiu fazer terapia de casal e o outro vai contrariado, mas não quer acabar o casamento, mas vai contrariado à mesma, porque isto não resulta nada, a gente vem para aqui a gastar dinheiro e agora dar a decorar a vida à outra pessoa, não é outra pessoa, porque o assunto não vai sair dali, isso é seguro. Então, um vem preocupado em resolver o casamento, o outro vem contrariadíssimo porque não tem nada que ir marralhar com outra pessoa assuntos do foro íntimo do seu casamento. Então isto começa, e aquilo que eu descubro é sempre, isto acontece em 98% dos casos, o que acontece é que quem vai contrariado é que está contrariado na relação, é que tem mais problemas para quem resolver, precisa mais e de quem resolver. Precisa mais de apoio. Por isso, à terceira consulta, quem marcou a consulta já tem só de 15 em 15 dias, enquanto a outra vai duas vezes por semana. Para castigo, pumba. Não é para castigo, é porque marca, porque precisa. Sim, de escoar, de não é? De escoar todos aqueles sentimentos que lá estão. Mas depois também sabes que outras opiniões dizem a propósito desta nossa pergunta, se vale a pena discutir a relação. Que diz a Luísa Ferreira, que está connosco em Viana do Castelo, que o maior erro da mulher, e contra mim falo, é querer fazer com que o seu ponto de vista prevaleça sempre. Muitas das vezes somos nós quem tomamos essa posição de mãe para com os maridos, para com os namorados, para com os companheiros, dizendo de que forma é que o homem se deve comportar. Se deve vestir, o que comer, quando sorrir, como escreveu, mas depois acrescentar, como se comportar quando estão entre amigos, entre família, e somos nós que, por vezes, nós mulheres, refere, que provocamos esse desgaste e queremos que a nossa prevaleça. Obrigadíssima pela sua participação. Dois te ponhamos. Claro que a coisa mais errada do mundo é transformar-nos em mães de um marido. Eu até me custa pegar no tema, porque é tão perigoso, é tão grave, é tão mau para nós, porque a mulher já de si é muito volátil a nível de desejo sexual. Se mete por esses campos de maternar o marido, então caput. Exatamente. Em alemão quer dizer acabou. E a coisa vai correr mal, mal, mal, mal, mal. Porque começa a ganhar uma diferente responsabilidade por ele, que ele não tem por ela, porque ela olha para ele como mulher dele. Não conta com ela para estas coisas que ela está a fazer. Por isso isto é errado. Em ambos os lados, ele recebe isto como uma obrigatoriedade, ela agora manda em mim, manda no que eu visto, no que eu faço, no que eu digo, não, no mas que também eu há homens que gostam desse lugar confortável. Também. Mas esses não marralham nada. Depois da casa da mãezinha, vamos lá dar continuidade com a mulherzinha. Suzana. Tenho uma pulga. Desculpa, mas é um pouco isso. Ou não é? É, mas eles estão bem um para o outro, não é? Esse é o casal que está bem um para o outro. Ela gosta de ser assim e ele gosta da situação em que está perfeito. Não marralha, não discutem, são felizes. Eu sou mãe. Ela tem um poder sobre ele tem uma dependência sobre ela, tudo lindo, tudo joia, tudo bem. Quando isto é uma relação mais vulgar, não lhe chamemos mais normal, porque tudo é normal quando o casal se sente bem, mas quando é mais vulgar, em que ela é mulher e não mãe, primeiro, é muito mau este meter-se na vida do parceiro de forma maternal. O outro, o que ele vestir, ajudar ao que ele vestir, como vestir, como se arranjar, como pôr determinadas coisas, mais uma vez eu vou tocar aí. A mulher é muito volátil sexualmente. Quanto mais atraente aos olhos dela ele estiver, melhor. E nós, de uma forma inconsciente, fazemos isso. Tentamos arranjar a pessoa para que ela se torne cada vez mais atraente ao nosso olho. Porque nós somos muito voláteis. E porque devido... acabamos por fazer isso também. Exatamente. Esperamos esse câmbio. Como nós gostamos, para nós mulheres, é um sonho ter um homem que chega a casa com uma peça de lingerie. Ele ter capacidade de ter escolhido uma peça altamente feminina e dar-nos, sabendo nós que nós a vamos usar, para ele. E inconscientemente nós sentimos-nos sexys. Eu devo ficar bem de lingerie para ele me dar. Exatamente. Isto é o ato, é o ultra-sumo da inteligência masculina a melhorar automaticamente. Uma flor, não há dinheiro realmente. Roubem a flor do jardim. Eu fiz aqui a Margarida e está muitíssimo bem, que por acaso também é nome de flor. É preciso quebrar essa rotina e o diálogo é fundamental. Muitos dos casais entram no divórcio precisamente pela falta desse diálogo, a falta de tempo, a permanência juntos. Quebrar essas rotinas com flores, um pequeno presente, uma gentileza, uma caminhada num lugar agradável, uma lingerie que está em qualquer lado à disposição. E já estão acessíveis. Exatamente. Não posso fazer anúncio. Quando começarem a patrocinar, eu pôs logo. Se quiserem patrocinar as lingeries, basicamente, Susana, discutir a relação é um debate entre dois, em busca de autoconhecimento. É. Resumidamente, discutir a relação é mantê-la. É mantê-la ativa. É mantê-la sem monotonia. Obviamente que uma relação que é rosas todos os dias, todo dia, a qualquer hora, vai cansar qualquer santo. Por isso é importante mostrar os pontos de vista diferentes e chegar a um ponto comum. As pessoas são diferentes e é tão bom ser diferente. Eu detesto, ao contrário de todas as pessoas, detesto aquele anúncio de todos diferentes, todos iguais. Mas quais iguais? Nada. Detesto, todos nós somos diferentes, todos diferentes. E ainda bem que somos diferentes. Devíamos beber das diferenças uns dos outros, aprender com as diferenças uns dos outros. Mas porquê que a pessoa tem que ser igual a mim para ontem, ser melhor ou pior? Curiosamente o Ricardo falava isso. Porquê que temos que ser assim? Não temos. Nós temos mais é que ser diferentes, depois, porque somos diferentes. Sabes porquê? Irrita. Irrita a diferença, irrita sem a dúvida. Diferença, porque... A coragem de ser diferente, a ousadia de ser diferente. Eu acho que já nem é a ousadia de ser diferente, é a ousadia de evoluir. Sabes o que mais? Continuem a ficar irritados. Continuem a ficar irritados. Sim, nós continuamos a evoluir. Isso. Irritados, irritadas. Irritem-se. Nós gostamos. Vamos para a última participação. Muitas vezes o êxito ou o fracasso de um matrimónio, isto em resposta à nossa pergunta, discutir a relação melhor à vida do casal, é a participação do Mário que diz, muitas vezes o êxito ou o fracasso do matrimónio pode ser visto olhando o modo como o casal se confronta. Aprender a discutir sem destruir é uma chave para o bom prognóstico. Beijo e obrigadíssima, Mário. É sim, senhora. Aí está. Como todo o jogo, é bom. Prognósticos estão no final, na realidade. Mas é importante. Neste caso, é prognóstico, está no princípio do jogo. No princípio. Mas convém ir fazendo check-ups à relação constantemente. Nós temos uma mensagem aqui. Eles e elas, ou seja, homens e mulheres, vivem seguramente as crises de forma diferente. Sem dúvida. Somos diferentes. Ainda bem, não é? Nós temos aqui uma participação do Helder que diz: ai, dinheiro que gastei, toneladas de lingerie para o lixo. Eu tenho que discordar aqui. Desculpa, numa mas coisa. Isso, Helder, posso fazer uma pergunta, Susana? Isso, quando aconteceu, foi bom? O que é que interessa agora? Era isso que eu ia dizer. Se as toneladas de lingerie foram para o lixo e se a pessoa que estava do outro lado não soube valorizar isso, pois ainda bem que foram para o lixo. E ainda bem que a pessoa foi juntamente para o lixo. porque se não soube valorizar a pessoa que lhe deu a lingerie, se não soube valorizar o homem que estava daquele lado e que estava a fazer isso por uma questão de a fazer sentir bem, de a fazer sentir bonita, de levantar a autoestima, pois lixo com ela. Susana, temos um minuto para responder. Andamos sempre a correr. A nossa pergunta de hoje, e estava aí o Juan, és para entrar, nem consigo. É, coitadinho do senhor. Discutir a relação melhora a vida do casal. É bom discutir a relação? É ótimo discutir a relação. É ótimo discutir pontos de vista. É ótimo discutir opiniões para chegarem a um ponto comum, serem felizes, sorrirem. Uma relação não é uma relação. Uma relação é felicidade, é tranquilidade, é companheirismo, é cuidar, é aternurar, é beijar, é querer, é tudo. Numa relação, quando olhamos para outra pessoa, nós temos que pensar: eu posso contar contigo. Um dia eu vou cair e vou contar contigo. Se eu não conto contigo, adeus. Chegou ao fim. Isso não é uma relação, é uma relação. E uma relação nunca jamais será uma relação. Chegou ao fim mesmo este nosso espaço de conversa com a doutora Susana Dias Ramos. Hoje falamos aqui da discussão das relações. Susana, obrigadíssima. Até à próxima. Um excelente São João para toda a gente, que hoje é São João. Vai ser hoje. Vai ser hoje. Hoje é São João. Eu e a Conceição vamos comemorar atrasado. Vamos comemorar. Eu vou comemorar duas vezes este santo. Que ai, este santo que era para caramba. Mas pronto. Pronto. Beijinho grande. Até à próxima.